descansando a Beto seca. O que transparente, coisa de gente, uma garrafa d'água. Cheia de maldade e sem a tampa branca. Se achando um lixo, resolveu conter. Chutada pelas ruas, amassada, pet pata puta que caiu da sacola de super do velho do saco, que teve uma ideia bem ardida de cana melada do Brasil. Eu vou botar cachaça no recipiente, eu vou botar cachaça na garrafa, assim eu toque, tô mandando água dentro. Compromisso trivial de desemprego, dois perdidos liquidando o segredo. Eu não bebo nada há muito tempo. Eu não bebo nada há muito tempo. Eu não bebo nada há muito tempo. Descansando a Beto seca. Ah, essa é boa.